ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua parceira da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje com a sua participação sempre aqui pelo 991248325 ou 992042222. Você pode mandar a sua mensagem aqui pra gente, dizendo o seu nome completo e também o nome de um dos anunciantes, um dos parceiros aqui do Programa Expresso, porque no final da edição de hoje a gente vai estar sorteando um convite para a quarta noite da pizza, que acontece hoje a partir das 8 horas da noite no Pontilhão, aqui em Guaranés. Eu estou recebendo aqui agora a Ana Paula Silva Moraes, chefe do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico da Prefeitura de Guaranésia, para a gente falar dessa pesquisa habitacional que está sendo feita aqui em nossa cidade. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes da Pássaro da Ilha FM. É isso mesmo, né? É uma pesquisa habitacional que está sendo feita, né, Ana Paula? Isso, é uma pesquisa de demanda habitacional. Não são as inscrições ainda, é uma pesquisa. O pessoal está confundindo um pouquinho isso daí, né? Tem algumas pessoas que estão confundindo, sim. O pessoal está falando, ah, vou lá fazer inscrição para casa. Não é isso. Não, é uma pesquisa. O pessoal está respondendo, preenchendo um formulário, né? Isso mesmo. Como é que foi a procura nesses primeiros dias aí, Ana Paula? Foi muito grande. Várias pessoas retiraram o formulário para preencher, várias já entregaram. A procura está sendo muito boa. Mas como é que é? A pessoa vai lá, pode levar o formulário para casa, preencher em casa tranquilamente? Não precisa preencher lá na hora, não? Não, não. A pessoa retira o formulário, leva, preenche e depois devolve. Entendi. E você tem ideia de quantos formulários já foram preenchidos? Porque eu vi uma foto no Facebook, tinha uma fila que virava o quarteirão. Mais de mil. Mais de mil já? Já. Isso é muito bom. É ótimo. Assim, a gente tinha uma previsão de aproximadamente umas mil fichas preenchidas. E já ultrapassou. E a gente ainda tem até o dia 7 de abril. Tá, aquelas fotos que apareceram nas redes sociais, acho que foi segunda, terça-feira? Quarta-feira. Quer dizer, provavelmente isso ainda vai continuar tendo... Bom, deve até diminuir um pouquinho a fila, né? Eu acho que agora, né? A fila, na realidade, ela foi só no primeiro dia, no período da manhã, porque o pessoal, como tinha confundido um pouco que era inscrição, achando que era inscrição e não a pesquisa, eles acabaram indo muito cedo para lá. Mas não tinha necessidade de amanhecer, não. E aí, lá na fila, nós explicamos que se tratava de uma pesquisa. E agora, como é que tá isso? Tá tranquilo? Tá, agora tá tranquilo. Bom? O pessoal é só chegar lá, entregar a ficha, não pega fila, não tá sossegado. Ana Paula, como é que funciona esse processo todo pra gente entender aqui? Como é que é isso? Vamos trazer casas de Coab para Guaranésia. Como é que é esse processo? Funciona assim. O prefeito Laércio e o vice Diego foram na Coab e assinaram o protocolo de cooperação mútua. Certo. Após esse protocolo, vem o engenheiro da Coab e faz a vistoria do terreno. Esse engenheiro já esteve aqui? Já esteve, já fez a vistoria, já aprovou o terreno. Tá. O próximo passo é realizar uma pesquisa de demanda habitacional. O que é isso? É para verificar qual que é a situação habitacional do município de Guaranésia, qual que é a demanda, qual que é a necessidade de unidades habitacionais que tem que ser disponibilizado. Após isso, é feita a licitação, que é contratar uma empresa para construir as unidades habitacionais. Então a gente só está a uma etapa de começar a construção das casas. Isso. Assim que terminar essa pesquisa, eu vou encaminhar para a Coab. Aí a Coab já vai abrir o processo de licitação. Então a realização desta pesquisa aí garante já que Guaranésia irá receber essas casas da Coab. Isso, é uma garantia já. É uma garantia já. É garantia. Inclusive a gente prevê que até o final do ano nós já vamos estar fazendo as inscrições mesmo. Até o final do ano já. Isso, a ideia é nossa previsão é essa. Aí serão as inscrições para as pessoas terem a casa. Isso. É casa ou é prédio? Porque eu já vejo, vai construir, sei lá, X número de casas. Aí outra pessoa fala assim, vai construir meia dúzia de prédio com X apartamentos. O que que vai ser? São prédios. Prédios. Porque as casas teriam necessidade da prefeitura fazer toda a infraestrutura. E nesse momento a prefeitura não tem condições de fazer a infraestrutura. E os prédios, o local que vai ser construído já existe a infraestrutura necessária. Então serão prédios, mas como serão esses prédios? Serão blocos com 4 prédios de 3 apartamentos. Entre esses prédios terão playground, quadra e área de lazer. Entendi. Já tem um local definido? Onde já, já sim. Após a Coab 3, ali onde que era o loteamento Capitão. Se não me engano, é próximo à rua Pedro Mian. Então não tenho certeza o nome da rua, não. Espaço ali. Onde era o Capitão, antigamente? O bairro isso, Capitão. Isso mesmo. Para ficar mais fácil do pessoal entender. Então, quanto for a maior demanda, maior o número de casas que a gente vai receber? Isso. Essa pesquisa é exatamente para definir essa quantidade de casas. A gente tem aí mais de 1000 formulários preenchidos. Então, a gente está precisando de muitas casas, muitos apartamentos. Pode ser que nesse primeiro momento nós não consigamos as 1000 unidades. Sim. Mas a gente já vai demonstrar para a Coab a necessidade de unidades habitacionais no município. Posterior a isso, o prefeito já está trabalhando para próximas unidades. Então, nessa primeira etapa, pode ser que todo mundo não seja contemplado, certo, mas já está sendo feito um trabalho para as próximas. Então, pensando bem positivo, dá para imaginar se o número de apartamentos que a gente vai ter? Não seria arriscar demais falar? Eu prefiro não falar porque eu não sei qual que é o critério que a Coab vai estabelecer. Para a Guaranese, para a vinda dessas casas. Isso. E a nossa pratinha, como é que vai ficar? É uma outra etapa. Eu já te perguntei na semana passada, mas eu volto porque essa semana muita gente lá da Prata perguntou, Antônio Cláudio, e nós aqui da Prata, vamos ficar sem casas mais uma vez? Não, não. A intenção do prefeito Laércio do Vistiego é atender todas as demandas habitacionais do município, a Santa Cruz da Prata, incluindo o município de Guaranese. Então, assim, está sendo feito um trabalho, já foi feito uma pesquisa, uma vistoria de um terreno para fazer lá, e após a conclusão aqui no município, a gente vai iniciar no distrito de Santa Cruz da Prata. Tá, então isso vai ser para frente, provavelmente pro ano que vem para frente. Olha, o período eu não sei te falar, às vezes já até dá início esse ano, então vai depender muito do andamento dessa primeira etapa. Aqui, então não adianta o pessoal lá de Santa Cruz da Prata se deslocar de lá e vir para cá para fazer a inscrição aqui? Porque agora, nesse momento, é uma pesquisa, né? Então agora eles se deslocarem de lá para vir aqui não tem necessidade. Mas o pessoal da zona rural, mais próximo, pode fazer a pesquisa sim. Tem muita gente preenchendo os formulários, participando dessa pesquisa, né? Isso. E tem muita gente que mandou perguntas aqui pra gente. Antônio Cláudio, eu sou solteiro, eu posso preencher o formulário? Pode preencher. A gente pede que se preencha as pessoas acima de 18 anos. Pelo seguinte, menor de idade não pode assinar a documentação. Certo. Então, acima de 18 anos, qualquer pessoa pode preencher. Só diria assim pro pessoal, queria fazer uma observação. Sim. Existem casal, são casados, que pegam duas fichas e entregam as duas fichas. Na ficha, tem que colocar o nome do interessado e entre os dados, embaixo, está o nome do cônjuge e o CPF. Então, a pessoa preenchendo duas fichas, uma para o esposo e uma para a esposa, só vai valer uma ficha. Então, assim, não tem necessidade do casal preencher duas fichas. Não precisa disso. Não tem necessidade. Porque até na hora de cruzar os dados lá, o pessoal vai ver que na realidade já tem, porque pede o nome e o CPF. E embaixo está o nome do cônjuge e o CPF do cônjuge. Então, na hora deles digitarem lá, eles já vão ver que já foi preenchida uma ficha. Então, coloca as duas rendas numa ficha só. Aposentado, pode ou não pode? Pode fazer, aposentado, pode. Pode fazer tranquilamente, o pessoal perguntou isso também. Qualquer pessoa. Tem limite de idade? Não tem limite de idade. Não tem limite de idade, não tem limite de renda, não tem limite de nada. A questão o pessoal perguntou, precisa ser casado, você já respondeu, né? Preenchimento desse formulário, Ana Paula, é garantia que o cidadão vai receber a casa? Não. Tem nada a ver? Não, inclusive no formulário, lá no finalzinho está escrito assim, estou ciente de que o preenchimento deste formulário não configura, em hipótese alguma, garantia de atendimento com financiamento habitacional. Esse formulário é uma pesquisa, é ele que vai definir a quantidade de unidades, mas quando tiver as inscrições, as pessoas vão ter que voltar e fazer as inscrições. Meu amigo não preencheu o formulário, não deu tempo dele preencher, ele estava viajando, chegou depois do dia 7 de abril. Ele vai ter chances de ter uma casa de Coab ou não? Isso aqui é um pré-requisito para ele ter, não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não. A pesquisa, ela é importante para definir a quantidade de unidades. É, se a pessoa não fizer pesquisa, ela pode fazer inscrição. Mas o que, que eu estou falando para a população? Se é através da pesquisa que vai definir a quantidade de unidades que vai vir para Guaranésia, se ela tem interesse em ter uma casa da Coab, ela tem que fazer a pesquisa. Porque é através dessa pesquisa que vai ser definido a quantidade. Conta só para mim aqui, a casa da a Coab vai vir mesmo para Guaranésia ou tem algum risco disso não acontecer? Não, tem risco não, vai vir sim. Vai vir. É, tanto que a própria Coab, ela está monitorando essas pesquisas. Essa semana eu estive em contato com o pessoal da área lá que vai verificar isso, já passei para eles como que está sendo feito, eles estão monitorando todos os dias. Então não há risco nenhum, ela vai vir sim. Teremos então prédios, né? Isso. Da Coab aqui em Guaranésia. Outra pergunta que me fizeram durante a semana foi a questão de quem tem um nome no SPC, né? O nome, o CPF restrito. Tem algum problema disso, de ter um nome no SPC ou no Serasa lá e a pessoa não vai ter a chance de ganhar essas casas? Na pesquisa, não. Porém, nas inscrições, serão critérios que vai vir da própria Coab, o que, que eles vão exigir, o que, que não vão exigir. Hoje não tem nada a ver, tá. Mas futuramente vai depender dos critérios da Coab. Certo. Acho que a maioria das dúvidas que o pessoal tinha eram essas mesmo. Tem alguma coisa que o pessoal pergunta para você, que a gente não falou aqui, Ana Paula? Acho que é isso mesmo, né? Ah, a questão de ser casado, de ser solteiro, se poderia fazer, isso, né? É isso mesmo. O básico. Acho que agora você vai ter que voltar aqui, numa próxima oportunidade, aí pra gente falar das inscrições, né? Isso, voltarei aqui sim. Aí sim vai ser um papo bem mais longo e com muitas dúvidas que vão surgir. Ah, outra observação, pessoal, não precisa amanhecer. É. Pra pegar as fichas, não. Se a pessoa não. 6 horas da manhã, lá, 5 horas da manhã. Se a pessoa não puder ir no horário que está sendo feitas as pesquisas, que é lá no Telecentro, lá Vilas Boas, e no Centro Administrativo, Prefeito José Cristóvão Ramos, que é o antigo ginásio, das 8 às 11, da 1 às 5. Se a pessoa não puder ir, pede para outra pessoa para retirar a ficha. Só ir lá pegar e retirar a ficha de inscrição, né? E vai até o dia 7 de abril. Só que eu estou instruindo para o pessoal não deixar para entregar o dia 7, exatamente para evitar a fila. Tem até o dia 7. Mas conforme eles forem preenchendo, eles já vão devolvendo. Tá, tem gente perguntando aqui, a Priscila da Fazenda Catitó, quem tem casa financiada tem o direito de fazer a inscrição? Como a Ana Paula disse, não é inscrição. É uma pesquisa. É uma pesquisa. Ela pode preencher a pesquisa. Ela pode preencher normalmente. Pode, né? Preencher normalmente. A Silvia também, aqui, pessoas com deficiência têm prioridades? Vai depender dos critérios que a Coab vai ter no período da inscrição. Que vai acontecer mais para frente, provavelmente a gente até torce para que seja mais para o final do ano, né? Nesse ano ainda. Ana Paula, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e surgindo qualquer dúvida a gente liga de novo. Eu que agradeço, eu estou à disposição para retirar qualquer dúvida. Obrigadão, Ana Paula. Intervalinho comercial, eu volto na sequência já conversando com Wilson Brás. Fique ligado aqui no Expresso que continua já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.